Alegre é uma cidade de Deus. É o santuário de toda morada, do grande Senhor e Rei Jesus. Ele vem vindo, vem sendo bonito, bonito, pela porta oriental. Jesus. Ele é Jesus, água da vida, clara como o cristal. Faça um caminho pra sua alma receber esse rio com muita calma, que ele vem trazendo a paz que você nunca sentiu. Faça um caminho, mas faça direito, é esse o rio que tira o defeito e alegra a alma do homem na solidão. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É o santuário de toda morada, do grande Senhor e Rei Jesus. Ele vem vindo, descendo bonito, pela porta oriental. Jesus. Ele é Jesus, água da vida, clara como o cristal. Faça um caminho pra sua alma receber esse rio.